vontade, meu povo. Estamos ao vivo. Chegou a nossa hora de adorar. Presta atenção porque essa é nova, hein? Tudo bem. Eu posso até não ter armadura. Também pode ser pequena minha estatura. Eu sei que meus irmãos são bem mais fortes. Tudo bem. Eu posso até ser um pastorzinho que só cuida de ovelha e canta hinos. Sim, o meu nome é Davi. Tudo bem. Eu já soube que chegaram lá em casa. Vão escolher em minha família um novo rei. Mas meu pai nem quis me apresentar. Só falou de meus irmãos, mas pra mim tá tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Eu posso estar sozinho nesse campo. Mas não pense que eu vou ficar em branco, não. Gigante, eu trego a pedra. Quando ninguém vai, eu vou à guerra. Quando tem batalha, eu sou valente. O gigante eu encaro é bem de frente. Vou chutando pedra e vou cantando. Eu aprendi a vencer louvando. Os valentes estão todos escondidos. Hoje a pedra está na mão do pastorzinho. Agora, esse gigante tem se levantado contra a sua casa, sua vida, seu trabalho, seu projeto. É pra ele que você vai dizer assim agora. Ei, gigante, você vai cair. Ei, gigante, você vai cair. Ei, gigante, você vai cair. É só repetir, vamos lá. Ei, gigante, você vai cair. Olhe bem pra minha mão. Olhe bem pra minha mão. A pedra que vai te pôr no chão está bem aqui. Canta, Brasil! Ei, gigante, você vai cair. Ei, gigante, você vai cair. Você vai cair. Olha aqui, ó. Olhe bem pra minha mão. A pedra que vai te pôr no chão está bem aqui. Eu tenho a pedra. Eu vou à guerra. Aproveite os seus últimos instantes de pé. Eu tenho a pedra. Gigante, eu tenho uma pedra. Quando ninguém vai, eu vou à guerra. Quando tem batalha, eu sou valente. O gigante, ele cara, é bem de frente. Vou juntando.